Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Edição aqui na Rádio Antena Web. Pois é, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que irá conhecer o seu término na próxima segunda-feira, dia 25 de março. Por agora, dia 18, cá estamos para mais uma noite de segunda-feira em que vos trazemos músicas que espero, sinceramente, sejam do vosso agrado. São todas elas de artistas que nós aqui apoiamos e hoje, felizmente, temos muito para vos comunicar. Imensos trabalhos novos que nos chegaram, não só hoje, mas desde a segunda-feira da semana passada. Muita coisa que temos para partilhar convosco e o álbum da semana é também uma novidade, de certa parte, na nossa, entre aspas, playlist. Mas já lhe vou falar sobre isso aqui um bocadinho. Para já vamos ficar com um tema que me chamou a atenção, particularmente esta tarde. A música é de um novo trabalho que nos chegou aqui, precisamente. A música da cantora Cristiana Pereira. Atenção a esta voz, atenção a esta qualidade interpretativa. Vamos fazer os possíveis para a ter aqui na nossa antena web um dia destes. Cristiana Pereira vai-nos trazer Déjà Vu, Onde Estás? É uma música lindíssima, esta que vamos aqui ouvir. É um tema que realmente, eu nem sei, eu não tenho palavras para descrever, mas está mesmo ouvindo também. É um tema que vale a pena ouvir e quanto a isso podem ter certeza. Vamos também ficar nesta edição com uma outra música, mais mexida, sem dúvida, aliás, como são todas as restantes, mais mexidas. São temas que certamente os ouvintes vão gostar de ouvir também, porque são músicas. Aliás, esta segunda até nem vai ser. Esta segunda até vai ser de um álbum que também é novo para nós, mas de um nome que nós aqui estamos vindo a apoiar. Os Smack trazem-nos, e é mexida, não é tão dance, mas é mexida. Meia-noite na cidade. Os Smack, que continuam a ter uma aproximação connosco, ou nós com eles, enfim, é mútuo. E é gratificante continuar a perceber que estes artistas continuam na nossa companhia e a fazer-nos chegar os seus trabalhos, fazer-nos chegar a falar connosco, basicamente, a comunicar connosco, porque é isso, é disso que a rádio vive, é da rádio comunicação. E dentro e fora de programas, é? Portanto, toda ela é importante e é gratificante saber que há tantos artistas a contar connosco. E dizia então que vamos ficar com o Smack, Meia-Noite na Cidade, depois vamos acelerar com Índia Malhoa e o tema Lollipop. Esta não é uma novidade, mas enfim, está aqui connosco, vamos trazê-la. E vamos acabar com outro tema, também de um novo álbum. Chegou-nos hoje aqui o álbum completo, embora já tenhamos passado aqui a música na semana passada, Portugal é Sexy. A música é cantada por Belito Campos. São músicas com muita energia que vale com certeza a pena ouvir nesta edição do nosso Edição. Vamos à música então. O espelho que Mas sei pra onde vou. Vou voar bem alto no meio das multidões. Fusão de melodia, não fazemos sons. Já é meia-noite, não fica tempo. Yeah. Luz brilha mais, muito movimento. Nas paredes, sombra, dançam ao mesmo tempo. Novos ritmos dão entretenimento. A meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. A meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. A escuridão da noite, as luzes da cidade. Tem uma luz, a rebeldia, muita intensidade. Emoção, liberdade, diversão e ar. Fascinante vibração, isso é o mundo à par. Fascinante convivência multicultural. Uma mistura de aventura com loucura total. A meia-noite na metrópole é original. Dá para viajar no tempo, ser intemporal. A noite acabou, agora o dia começou. Preciso descansar, cá dentro vais ficar. Hoje sempre é a meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. É cidade. A meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. É cidade. A meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. É cidade. A meia-noite já chegou, muita gente trabalhou. Mas agora para mim é que a vida começou. É cidade. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Passei o meu dog, porque ele é doce, ele é nice, ele é açúcar na minha life. E não interessa para onde vais, leva o teu dog. muito amor. Dá-lhe com muito amor. Tem garinas bonitas. Tem damas de encantar. Não há mulher mais linda. Igual, meu amigo. Que a made in Portugal. Isso mesmo. Temos a Cláudia Vieira. Que sexy é. A Cristina Ferreira. Que sexy é. Temos a Rita Pereira. Que sexy é. E todas as Marias de quem me esqueci. Também são poesias pra cantar assim. Hey! Portugal é sexy. Portugal é sexy. Portugal que as mulheres sexy. Mais bonitas. Portugal é sexy. Cá estamos novamente para mais música. Como já poderão ver, algumas músicas novas por aqui. Vamos trazer-vos então mais música nova. Desta vez do novo álbum do José Reza, chama-se À Minha Maneira. Vamos ficar com És Uma Brasa. Ele que regressa com sonoridades muito interessantes a revivar alguns temas que fizeram sucesso, como O Homem Também Chora Quando Ama, por exemplo. Um álbum de veras interessante este também de José Reza. Vamos ficar, para além deste tema, com outro, mais uma novidade, uma música mais calma, todavia, de Leandro, chama-se Não Tenhas Pena de Mim, ele que vai estar no Coliseu em maio, ou nos Coliseus em maio, vamos divulgar datas a seu tempo também. E Leandro traz-nos então este Não Tenhas Pena de Mim do álbum, que lançou também neste ano de 2013. Ainda por vir também dois temas mais africanos, como o Belo do Campos, Sónia, Eu Só Te Quero Dizer, é o que ela diz, e também a música de Tita, um projeto interessante. Ela traz-nos Samba com Funaná. É verdade, vamos aqui conferir estes temas, são todos eles temas interessantes, e que espero também que sejam do vosso agrado. Daqui a um bocadinho trago-vos o nosso álbum da semana, que é do nome que tem muitos, muitos anos disto. Vamos à música então. José Reza começa com És Uma Brasa. Teu dançar é fogo, eu entrei no jogo quando te vi. Teu dançar é fogo, eu entrei no jogo quando te vi. És tão sensual, és pecado mortal, vivo louco por ti.

que sobrevivo morrendo por dentro. E até quem sabe estou melhor assim. Não tens pena de mim, da minha mágoa, cor da minha ferida. Se tenho vida ou não tenho vida, quando a verdade nem quiseste ouvir. Não tens pena. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Só me deixa sonhar. este samba com Furaná da cantora Tita. Antes também ficaram para trás as músicas de Sónia, o tema que dá pelo nome de Eu Só Te Quero Dizer. Também ficaram para trás outros dois temas nesta edição do nosso Edição, como por exemplo a música do José Reza, És Uma Brasa. Mais um dos temas que chegou também até nós nesta, e que hoje passou aliás nesta edição do nosso programa Edição. Agora é chegada a altura em que lhe falo do álbum da semana. É verdade, o álbum da semana, que como já disse é de um nome, aliás já falamos sobre ele até no Facebook. A verdade é que eu não fiz questão de dizer já quem é que era, mas falamos sobre eles no Facebook, sobre ele neste caso no Facebook. Estou a falar, já agora, só uma pequena acréscimo, que há pouco disse o nome das músicas, e faço aqui a parênteses. José Reza, como disse, com o tema de Uma Brasa. Leandro, foi o tema que faltou, Não Tenhas Pena de Mim. Depois então, a cantora Sónia, com Eu Só Te Quero Dizer, e Tita, por fim, aquela que vamos agora ouvir, com o tema que dá pelo nome de Samba com Furaná. E agora sim, então, falando deste intérprete, Fernando Santana. Ele está no mundo da música há muitos anos. Sem dúvida, um cantor que tem mesmo muito para nos contar. Ele que é, sem dúvida, um dos grandes nomes da música portuguesa, e já está há vários anos para cá. Eu lembro-me de temas como o Conselho do Nome de Santa, não é? Já há muitos anos. Eu nem sei se há quantos, para uns 30, digo eu. O que interessa é que este cantor está, então, no panorama musical português, e lançou este ano, 2013, um novo álbum, que dá pelo nome de Paixão de Ser Cantor. Esta é também uma faixa de título, ou seja, uma faixa do álbum, é a primeira, aliás, e que abre, portanto, então, as portas deste novo trabalho de Fernando Santana. Algo que eu gostaria de, digamos, de ressaltar, é o facto de a forma como este disco está, em termos de vistas, vamos chamar assim, está organizado. Onde repara que a voz de Fernando Santana não se espalha pela música, mas sim fica ao centro de todo o álbum. Portanto, é algo que é diferente daquilo que estamos habituados a ouvir. Há sempre um eco que acompanha toda a extensão das faixas. Mas não aqui. A música, ou a voz, neste caso, de Fernando Santana fica ao centro. E, portanto, é algo que acaba por chamar a atenção, porque, enfim, nós estamos habituados a ouvir. Para quem ouve até pode parecer um pouco estranho, mas a verdade é que está mesmo assim, e tem o seu sentido. Bom, mas eu não vou alongar mais. Vamos ouvir três temas deste álbum, que foi lançado em 2013. Primeira faixa é o primeiro tema que vamos ouvir, A Paixão de Ser Cantor. Logo depois também vamos também ficar com um outro tema, que é mais para a balada, não é? Não Posso Evitar é o single, aliás, do cantor Fernando Santana, e vamos depois ficar com outra faixa, que é mais uma romântica, aliás, o romantismo que sempre caracterizou o cantor Fernando Santana. Ele que teve aquela vertente mais dançável, que sempre tem, até porque é poupar e mano malta, como já dizia o Zeca Afonso, mas digamos que este tema é, cá está. É mais um tema que, pronto, é mais um tema que explora esta vertente. Eu estou aqui a confirmar uma informação, e está correta. Dizia eu que vamos ouvir este terceiro tema, que é o tema que continua a explorar esse lado mais romântico do cantor Fernando Santana. E, enfim, um tema chama-se Tu És a Minha Vida. E é a faixa número 3, número 5, aliás, deste disco, que tem na sua totalidade 11 faixas. Ora bem, vamos então ficar com este tema, e eu por agora fico-me por aqui, mas vou voltar daqui a pouco para ouvirmos uma intérprete. Tivemos contacto com a música dela também na semana passada. É verdade, tivemos contacto com as músicas dela na semana passada. E hoje vamos até falar sobre ela daqui a um bocadinho, mas para já despeço-me com Fernando Santana. Três temas do álbum da semana, o álbum Paixão de Ser Cantor. Tema que dá no meu álbum, primeiro, Não O Posso Evitar, depois, e por fim, Tu És a Minha Vida. Vamos ficar com Fernando Santana, três temas, faixas 1, 2 e 5, do álbum Paixão de Ser Cantor. Já faz tanto tempo que eu comecei a cantar. Já um sonho em criança não parava de vibrar. Mas hoje olho para trás e penso para mim que sem vocês eu não estaria aqui. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo que na vida sempre quis. Porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. É verdade, já lá vão alguns anos que eu canto para vocês. O meu amor por vós nunca irá acabar, porque em meu coração tende sempre lugar. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo que na vida sempre quis. Porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo que na vida sempre quis. Porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. Porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão ser cantor. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Te vais e não queres nem falar, e que ao menos pretendes nunca mais voltar. Vejo a vida sem saída como um barco à deriva, sem poder o amor salvar. É chegado o momento de querer se arriscar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou humano e te entendo, não detenho os teus desejos para provar a liberdade. Sei que existe outro alguém que busca teu amor, isso é tão normal. Estás em teu direito e eu não posso evitar. Por favor, não beijes como a mim. Por favor, não ames nunca assim. Pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços por aí. Por favor, não olhes como a mim. Guarda o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. Música.

meu sorrir, meu respirar, tu és a minha vida, a minha única razão para continuar. Tu és a minha vida. E cá estamos então, depois de Fernando Santana, ouvimos três temas, designadamente as músicas que dão pelo nome de Tu És a Minha Vida. Também ficamos com a música da... aliás, a segunda música, o tema que dá pelo nome Não Posso Evitar, o tema que aliás é faixa de título, e também a música que se intitula Paixão de Sergantor, é a faixa de título que lançou então o disco deste intérprete português, que é, como já disse, um dos grandes nomes da música portuguesa na sua atualidade. Vamos despedir-nos com mais dois temas, e não um, como eu disse há pouco, mas vamos começar pela cantora que eu ia falar, Fabi Lima. Ela que é uma cantora brasileira e que, enfim, fizeram chegar na passada quinta-feira o seu trabalho. Um trabalho interessante, com 12 faixas e que já está então à venda. Vamos ouvir o tema Tudo o que eu esperava. Um tema tranquilo, enfim, tanto não é uma balada, também não é uma música mexida, é um tema tranquilo, calmo. Por que não para um final de tarde ou princípio de noite como esta que estamos hoje a experienciar? E vamos ouvir então, nesta edição do Edição, a música de Fabi Lima. Vamos depois acelerar um bocadinho para ouvir Ilusão, faz parte do álbum com o mesmo nome, da cantora Flor, uma aveirense que já conhecemos bem e que hoje, enfim, tivemos o conhecimento que lançou este novo trabalho, que dá o nome de Ilusão. E é assim que vamos chegando ao final de mais uma edição do Edição. Eu quero enviar um forte abraço e agradecer-lhe pela sua companhia. Na próxima segunda-feira, dia 25, cá estaremos para aquela que será a última edição da Edição, aqui na sua Antena Web. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa noite e até amanhã. Aliás, até à próxima semana. Peço desculpa.